diferente depois da notícia. Verdade, vontade, dinheiro e malícia. Sonhos que me questionei, planos que bolei, mano. Abaixa essa crista, seja realista que agora já foi. Entrei em negação, depois fiquei mais otimista. Precisava de um sinal, de uma pista. O efeito borboleta passando pela minha vista. Aprendi rápido que couro já não pisca. Então é isso, operar aqui fora e dentro, mofarei artista. Não, pensa, canaliza, vai dar certo, eu vou dar um jeito, tio, não entra nessa brisa. Limpe o para-brisa e fique firme, dito e feito. Agora é outro punho e outro peito, daquele jeito, suspeito. Cheio de complexos e escasso de exemplos, reflexo, espelho. Se o corpo é templo, meu só são destroços, ossos do efeito. Penso logo, hesito, eu rimo ela sample. Big Bang explodindo dentro, libelo lá em desenvolvimento. Ponteiro dispara, eu tenho que chegar no horário. Noto, o peixe cresce mais conforme o tamanho do aquário. Libra e Sagitário, desenhei um círculo ao contrário. Ilusionista ou visionário? Não sei se reconheço ou desmereço a dor que tenho. Olho com atenção esse cenário, suponho. Pesadelo ou sonho, depende do ângulo, mano. Até que ponto aguentarei ser solitário? Não sei o que fazer, mas sei o que não devo. Às vezes esqueço e repito tudo de novo. Eu não me reconheço e é isso que me dá medo. Mas eu posso provar que sou diferente dos outros. E assim o futuro muda, plantamos mudas, colhemos fruto. Viramos páginas, lidamos com luto. Deixei minhas lágrimas no viaduto. Acordei cedo, disposto e puto. Vivo por um motivo que ainda não vive, mas que já respira e me inspira a ser tão livre. Como é ser aquilo que não tive, aquele que não esteve. Olhe onde estamos, no mínimo estranho, no máximo história. Converso com as paredes e escavo minha memória. Mas não encontro nada que me ajude agora. Foda. É uma menina, pensa. Mano, é uma criança muito pequenininha. Tá pesando 225 gramas e 17 centímetros. E agora eu estou em 19 semanas. É do tamanho de uma manga, se for comparar a fruta. E se você for comparar o animalzinho, é do tamanho de um corpo espinho, B. Cara, que loucura! Vai ser uma hiena, B. Uma hiena. É uma muito bonita, né?